Bloco 3. 2. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. 3. Ali eu vi os receptáculos de madeira nos quais os ventos são separados, o receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. 4. Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável, seu procedimento diante do sol e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído. 42. Em obediência ao comando do Senhor dos Espíritos. Potente é seu nome para sempre e sempre. 42. Seu procedimento. Caminho distribuído. Ou, o sol vai primeiro e completa sua jornada. CNIB. Página 129. CEP. Charles. Página 122. 5. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória foram completados dia a dia, e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o Senhor dos Espíritos, magnificando e exaltando sem cessar, já que exaltá-lo, para eles, é repouso, pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para a bênção e para a maldição. 6. O curso do caminho da lua para com os retos é a luz, mas para os pecadores a escuridão, no nome do Senhor dos Espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. 7. O anjo não previne isto, nem é ele dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê a todos, e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 42. 1. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. 2. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos, mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto, e como o orvalho na terra seca. Capítulo 43. 1. Eu vi outro esplendor, e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes, e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento, e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos, e dos fiéis. 2. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu, o Senhor dos Espíritos mostrou a ti uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Capítulo 44. 1. Outra coisa não também vi com respeito ao esplendor, que ele soube por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Capítulo 45. 1. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor dos Espíritos. 2. Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor dos Espíritos e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. 3. Naquele dia o eleito se assentará sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos neles serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. 4. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles, mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. 5. Eu também mudarei a face da terra, abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. Capítulo 46. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual à branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que lhe acompanhou o ancião de dias. 2. Ele respondeu-me e disse: este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido. Pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido e sua porção tem cedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. 3. Este filho do homem, que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos, soltará as rédeas do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. 4. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. 5. Eles condenarão as estrelas do céu, e levarão suas mãos contra o Altíssimo. Caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas e sua fé nos bens que têm formado com as suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor dos Espíritos e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem. 6. E com ele o fiel. 43. O qual sofre em nome do Senhor dos Espíritos. 43. O expulsarão. O fiel, ou, expulsarão das causas de sua congregação e do fiel CNIB. Página 132, C.P. Charles, p. 131. 1. Naquele dia a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. 2. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor dos Espíritos, para que por eles se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. 44. 44. Para que sua paciência perdure para sempre, ou, para que sua paciência possa não ter que durar para sempre. CNIB. Página 133. 3. Naquele tempo eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor diante dele. 4. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Capítulo 48. 1. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. 2. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Ancião de Dias. 3. Antes que o Sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. 4. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. 5. Portanto o eleito e escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. 6. Na sua presença ali existiu, e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Espíritos. 7. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. 8. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. 9. Os lançarei como a palha a fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a décima parte deles será encontrada. 10. Mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. 11. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Capítulo 48 a 45. 45. Dois capítulos consecutivos são enumerados. 48. Um sabedoria verteu como água e glória não falta diante dele para sempre e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. 2. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Senhor dos Espíritos e sua glória é para sempre e sempre, e seu poder de geração em geração. 3. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito de instrução e do poder e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. 4. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Senhor dos Espíritos de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 49. Naqueles dias os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos será transformada. 2. Naquele dia de tribulação o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor dos Espíritos. 3. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e a justiça está em seu julgamento, na presença de sua glória. Em seu julgamento a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende perecerá a sua presença. 4. Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor dos Espíritos. Capítulo 51. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. 2. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. 13. Naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. 4. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas. 46. Saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. 46. CP. Salmos 114, 4, 5. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Capítulo 51. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. 2. Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra, uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido, e uma montanha de chumbo. 13. Eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo: o que são estas coisas, que em segredo eu vi? 4. Ele disse: todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. 5. E aquele anjo de paz respondeu-me dizendo: espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Senhor dos Espíritos tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluido e a montanha de chumbo, todas estas na presença do eleito serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. 6. Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro e por prata. 7. Nem eles o terão em seu poder para segurar-se e voar. 8. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. 9. Cobre será inútil. Inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. 10. Todas estas coisas serão rejeitadas, e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 52. 1. Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era sua entrada. 2. Todos os que habitam na terra, no mar, e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e oferendas. Contudo aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Senhor dos Espíritos e da face de sua terra. Eles se levantarão, e não falharão para sempre. 3. Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satã. 4. Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. 5. Ele disse, estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. 6. Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Senhor dos Espíritos. 7. E nem aquelas montanhas existirão na sua presença como a terra e os montes, como as fontes de água existem. E os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Capítulo 53. Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. 2. Para esse vale, eles levaram os monarcas e os poderosos. 3. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. 47. Sem peso. Ou, de mensurável peso Knile. Página 138. 4. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo, para quem essas correntes são preparadas? 5. Ele respondeu, estas são preparadas para as hostes de Azazel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor dos Espíritos ordenou. 6. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente para que o Senhor dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministro de Satã, e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. 7. Naqueles dias punição virá do Senhor dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima nos céus serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. 8. Todas as águas que estão nos céus e abaixo deles serão reunidas e se misturarão. 9. A água que está acima no céu será o agente. 48. Agente. Literalmente, Macho Laurence, página 61. 10. E a água que está sob a terra será o recipiente. 49. E todos os que habitam sobre a terra serão destruídos e os que habitam sob as extremidades do céu. 49. Recipiente. Literalmente, Fimea Laurence, página 61. 11. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 54. 1. Depois disso o ancião de dias arrependeu-se, e disse, em vão eu destruí todos os habitantes da terra. 2. E ele jurou por seu grande nome, dizendo, de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. 3. Mas eu colocarei um sinal nos céus. 50. E ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. 50. C.P. General 9:13. Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. 4. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los antecipadamente, pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles, minha punição e minha ira, diz Deus, o Senhor dos Espíritos. 5. Ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará Azazel, todos seus associados, em nome do Senhor dos Espíritos. Seis ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo, para quem estes sob confinamento estão indo. Sete ele disse, para todos os seus eleitos e seus amados. 51. Para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. 51. Para cada um dos seus amados. Ou, para cada um de seus escolhidos e para os seus amados K'nil. Página 139. 8. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. 9. Então príncipes, 52, se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. 52. Príncipes, ou Anjos Charles, página 149. K'nil, página 140. 10. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A era, a senda e a cidade do meu povo justo imperará o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão. 11. Nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados, pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. 12. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pegadores da face dos eleitos. Esse audiolivro foi produzido e distribuído gratuitamente pelo blog Tudo de Bom Mermo para o uso exclusivo do deficiente visual de acordo com a Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Capítulo 55. Depois disto eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as. 2. Eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste e do sul. 53, 53, desde o sul, literalmente do meio do dia. Laurence, página 63. 3. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. 4. E quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. 5. Então eles caíram e adoraram o Senhor dos Espíritos. 6. Este é o fim da segunda parábola. Capítulo 56. 1. Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernentes aos santos e aos eleitos. 2. Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. 3. Os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o Senhor dos Espíritos. 4. Paz seja aos santos com o Senhor do mundo. 5. Daqui em diante aos santos seja dito que procurem no céu os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável, eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do Senhor dos Espíritos. Diante do Senhor dos Espíritos a luz da honradez aumentará para sempre. Capítulo 57. 1. Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor, e o julgamento a eles pertencente. 2. Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor dos Espíritos. 3. Ali eu vi os segredos do trovão quando ele agita-se acima no céu e seu som é ouvido. 4. As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para paz e para bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor dos Espíritos. 5. Depois disso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade eles iluminam. Capítulo 58. 1. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente, que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava sentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim. Meus lombos foram curvados e soltos. Meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre minha face. O santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. 2. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. 3. Então o santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? 4. Desde então tem existido o dia da misericórdia. Ele tem sido misericordioso e magnânimo com todos os que habitam sobre a terra. 5. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor dos Espíritos preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento, e para aqueles que tomam seu nome em vão. 6. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. 7. E naquele dia dois monstros serão distribuídos como alimento. 54. Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas. 54. Distribuídos como alimento, ou separados um do outro, Knib. Página 143. 8. E um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. 9. Seu nome era Dendaien, a leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão o primeiro dos homens. 55. Cujo homem o Senhor dos Espíritos fez. 55. Ele recebeu o primeiro dos homens, ou, meu bisavô foi tomado, o sétimo desde Adão. Charles, página 155. Isto implica que esta seção do livro foi escrita por Noé, descendente de Enoque. Os estudiosos têm especulado que esta parte do livro pode conter fragmentos do perdido Apocalipse de Noé. 10. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar, e o outro no seco deserto. 11. E ele disse: tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. 12. E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: estes dois monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. 13. Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. 14. E quando a punição do Senhor dos Espíritos continuar, sobre eles ela continuará, para que a punição do Senhor dos Espíritos não aconteça em vão. Depois do que, o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Capítulo 59. Então outro anjo, o qual estava comigo, me falou: 2. E mostrou-me o primeiro e último dos segredos em cima no céu, e nas profundezas da terra. 3. Nas extremidades do céu e nas fundações dela, e no receptáculo dos céus. 4. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. 5. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com os seus respectivos nomes. 6. Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam. 7. Que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com o espírito, já que eles não são separados. 8. Pois quando os raios iluminam, o trovão soa e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma igual divisão entre eles, pois o receptáculo sobre o qual seus períodos dependem é solto como areia. Cada um deles a sua própria estação é restringido com uma roda e virado pelo poder do Espírito, que assim impele-os de acordo com a espaçosa extensão da terra. 9. O Espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar, Assim ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo, no espírito do granizo ele um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força e um espírito solitário está nele, o qual acende dele como vapor, e é chamado refrigeração. 10. O espírito da névoa também habita com eles em seu receptáculo, mas ele tem um receptáculo para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor. 11. Na luz e na escuridão, no inverno e no verão. Seu receptáculo é brilho, e um anjo está nele. 12. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos, um dá ao outro, e quando o espírito da chuva está em movimento de seu receptáculo, anjos vêm e, abrindo seu receptáculo, o traz adiante.